não beba. E pra brocar nos paredão. Todo mundo balança aí que chegou a banda de fazer suar o sovaco. As novinhas não vão se dar. É o rei da cacimbinha, meu irmão. Vai, beba. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de aspinga, ela ficou animada. Já tô sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Para, que a casa tá bagunçada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas vamos aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando. É? Ui, ui. Vai embrasando. Virou beba. Já cacimbinha, meu irmão. Aí embrasando. Aí embrasando. Puxa o Sérgio do mesmo. Esta banda é boa demais, viu? É. Inclusive, segue a gente lá no Instagram. Rei da Cacimbinha Oficial. Se ficar por dentro das pataquadas, tudo. Então, cantar, deixa eu cantar. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois das pingas ela ficou animada. Já tô sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Para. Ai, ai. A noite é uma criança, então vamos se divertir. É, esqueci a letra, mas vai assim mesmo. Vai embrasando. Vai embrasando. Ei! Eu tô perdendo. Subiu foi dando bufim, foi, mas não liga não. A casa é minha, peito mesmo, essa porra. Ai, ai. Eu vou peidando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Esse é o swing, é pipoca, boneco. Lá em São Paulo, eu era tenor, sabe, moço? É, eu saí do Nordeste, vai pra lá pra trabalhar, se lascar e volta tudo. Ficou bom aí, ficou aí. Ficou bom, guitarrista.